O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores para o nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Aliás, esse é um tema bem atual, né? A gente olha para todos os países, as situações climáticas, ambientais, estão clamando por uma ação governamental em todas as nações, coordenada, deixar que só os voluntários, né, façam alguma coisa pelo povo, mas os seus governantes comecem a tomar as providências necessárias para amortizar um pouco, para suavizar um pouco as catástrofes que já estão se avolumando e vão se avolumar mais ainda. Então, por que os governantes não tomaram providências até hoje? Por que os empresários, os industriais não tomaram nenhuma providência até hoje? Porque eles são os maiores responsáveis pela destruição da Terra. Não somente os industriais, os banqueiros, os governantes, os juristas que fazem as leis, os juízes que fazem as leis injustas serem executadas, e o povo que, com a sua alienação, com o seu processo destrutivo invertido, é conivente e participante dessa destruição em massa. Somente aquelas pessoas que têm consciência da psicossociopatologia, da inversão inconsciente que o ser humano sofre, somente essas pessoas que estudaram a ciência trilógica, que estudaram os livros de Norberto Kepp, preferencialmente que já fizeram, se submeteram a esse tipo de psicanálise, que vai na profundeza do interior de cada um, e lá nós vamos encontrar toda a espécie de maus sentimentos, de más intenções, e principalmente da inversão psíquica, que foi uma descoberta de Norberto Kepp. Se a pessoa não percebe tudo isso, ela não vai parar de se destruir e não vai parar de destruir o planeta que habita. Então, somente essas pessoas conseguem um grau de consciência suficiente para tentar agir como transformadores da situação social e ajudarem a dar um breque na destruição da Terra. Por isso, nós realizamos cursos constantemente, palestras, programas de televisão, programas de rádio, nossos livros, escolas terapêuticas. Nós fazemos tudo isso para fazer com que o maior número possível de pessoas saia dessa inversão, conscientizando-a. Porque percebendo que estão trocando a morte ou a vida pela morte, então poderão fazer alguma coisa, mas somente com o conhecimento profundo das causas inconscientes que levam a humanidade para a autoextinção. A ciência de Norberto Kepp, a trilogia analítica, nunca foi tão necessária, tão urgente como agora. Vocês que nos escutam, prestem atenção. Cada um de vocês é responsável pelo que vai suceder com vocês e com a sua família no dia de amanhã. A responsabilidade é compartilhada. Procurem saber sobre essa ciência que traz meios, recursos de uma mudança, de uma transformação para a humanidade. O nosso site é www.trilogia.ws. Nós temos vários sites nesse portal. Sites das escolas terapêuticas, da nossa clínica, da Proton Editora, que edita nossos livros, da nossa associação Stop, de artigos escritos para os nossos jornais Stop, programas de televisão, programas de rádio, tudo está nesse portal. Basta que você o acesse, inclusive para ter conhecimento de que já existe saída aqui do Brasil, desse centro de pesquisa de Norberto Kepp, uma tecnologia que vai ter a capacidade, o poder de transformar totalmente a face da Terra em pouco tempo, desde que ela seja adotada. Se trata da tecnologia saída da nova física, que usa a energia livre para operar os seus motores, que são capazes de economizar facilmente 90, 97, até mais do que isso, em energia elétrica. Dr. Kep, antes que os americanos digam que eles foram os criadores dessa nova física, dessa nova tecnologia, o Brasil precisa incorporar isso, abraçar esse conceito, que é um conceito nacional, né, de uma ciência para o mundo, mas uma ciência que nasceu no Brasil. Quando eu estava lá morando com eles, então eu perguntava assim: quem criou o avião? Eles diziam: é os irmãos Wright. Eu falei: mas antes do Wright inventarem um avião, voar com um motor mais pesado do que o ar, Santos Dumont, que era um brasileiro lá em Paris, ele já tinha inventado o avião. E bem, não sei quantos anos, um ou dois antes desses americanos. Então vocês colocam assim como se fosse uma criação dos americanos. Questão, por exemplo, da máquina de escrever. Foi inventado por um padre brasileiro. Depois ele vendeu, né, o invento para Remington. E a Remington fabricava depois as primeiras máquinas de escrever como se fossem eles que tivessem criado. E o balão, né, Bartolomeu de Gusmão, conseguiu colocar o balão assim, dirigível, ao redor das casas, de uma torre. Então, eles puseram isso como se sendo invenção deles. Quer dizer, é um país vezeiro, né? Nessa questão de se colocar em primeiro lugar como se eles tivessem inventado tudo. Então, falei: mas vocês, daqui a pouco vocês vão dizer que vocês inventaram os mares, inventaram as árvores, os cachorros, até o ser humano. Eles estão tentando, doutor, que é com engenharia genética. Então, de maneira que o nosso motor chegou lá, eles estão tentando assambarcar o nosso invento para pôr o nome deles. Bom, isso é Era esperado. incrível, né? Nós fomos avisados lá no consulado brasileiro, lá em Los Angeles, que não podia manifestar muito as descobertas nossas, porque eles iam pegar como se fosse deles. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: que quando nós fomos para lá, nós víamos o que eles não viam. Quer dizer, nós estávamos vendo que o país, economicamente, não estava assim tão bom como eles diziam. E aquele Reagan, né? A Donald Reagan, que ele dirigiu o país por 8 anos, ele, quando pegou em 1970 a direção do país, ele colocou o processo da Bolsa assim em primeiro lugar e começou a imprimir dinheiro e fez uma especulação tremenda. Isso deu um aparente progresso para aquele país. E todos os americanos acreditavam que eles estavam tendo como nunca a alimentação assim, em grande quantidade, barata, roupas e carros, e todas essas invenções modernas, né, geladeiras, etc., televisão, por um preço fácil de adquirir. E de fato o país, eles estavam assim, numa certa euforia, né? Porque com pouco dinheiro se comprava muito. Ao contrário do resto do mundo, que com muito dinheiro se compra pouco. Então, nós escrevemos lá trabalho, né, sobre a patologia social. E eu coloquei essa questão do dinheiro, a questão do consumismo, como se fosse a causa principal dessa desavença que estava havendo lá. E o perigo do país entrar numa grande recessão e ter que fabricar mais dinheiro e produzir pouco, e outros países passarem à frente e e eles ficarem lá para trás. Isso causou uma grande raiva do americano, e eles passaram, né, a atacar o nosso trabalho. Mas os senhores estão vendo agora, em 2011, que isso que eu falei naquele tempo, há tantos anos atrás, está acontecendo. E, por exemplo, a China, unida à Alemanha, ao Japão, já tem uma produtividade, até um PIB, né, maior do que dos Estados Unidos. E o PIB dele é de 14 trilhões, e eles devem realmente 14 trilhões para o resto do mundo. Então, eles não têm mais aquele PIB, né, aquela riqueza que eles imaginaram, por causa justamente desse processo de especulação, de ganhar dinheiro pelo dinheiro, e não de ganhar dinheiro pelo trabalho. Inclusive, amortecendo a inteligência do americano, e agora eles têm dificuldade de raciocinar, de trabalhar, inclusive, para recuperar o país. Então, a gente pode dizer que a mentalidade atual da humanidade, como é muito influenciada pelos americanos, pelos Estados Unidos, então colocou a questão do lucro como a coisa mais importante para cada pessoa atualmente. Então, qualquer pessoa é vista como fornecedora de um lucro, seja para uma firma, para o país, para o Estado. Isso, então, leva o indivíduo a trocar, né, a dignidade dele, trocar, por exemplo, a cultura, a arte que ele tem, a estética e até a espiritualidade pelo ganho econômico. Isso causa doença. Então, isso, o lucro, né, a parte econômica, devia ser como consequência do trabalho. E se a pessoa ganha pela especulação, ganha só por uma questão assim de bolsa, de valores, né, por uma questão de compra e venda, de exploração do próximo, então a pessoa fica doente. De maneira que a mentalidade atual da humanidade é uma mentalidade doente, porque visa quase que apenas o lucro para sobreviver. Então, em segundo lugar, né, a questão da mentalidade é que para a pessoa ter êxito, ela tem que ser, vamos dizer, rica. E não importa os meios que ela faça para conseguir isso. Então, a gente não vê mais programas de televisão, filmes de alto valor artístico, assim, de alto valor cultural. O que nós notamos é que há um incentivo cada vez maior para o indivíduo ser esperto, né, dar o golpe nos outros. E até mesmo as leis sociais, né, que os senhores sabem que em Nova York tem metade dos advogados que o mundo todo tem. Se o mundo tem 1 milhão, vamos dizer, um cálculo nosso aqui, não sei se é real, 1 milhão de advogados, então 500 mil estão em Nova York, nessa cidade. Por causa do quê, né? Por causa das leis que eles fazem para dar lucro para a nação, mesmo que seja de um modo assim ilegal, mas fazendo leis como se fossem leis legais. De maneira que essa mentalidade atual também é doentia, e nós chamamos assim porque nós criamos uma nova ciência chamada sociopatia. É uma doença de sociopatologia que mostra que a própria sociedade, os grupos, principalmente que dominam a estrutura social, se visam só a questão econômica, ou visam isso acima de tudo, também eles criam uma doença chamada patologia social. Então, não é só o ser humano que está doente, é a própria sociedade. Agora, eu gostaria de perguntar às pessoas aqui presentes, por exemplo, a Selma, o que a Selma vê nessa questão de psicopatologia, tem alguma ideia? Então, doutor Kepp, eu estava aqui lendo esse capítulo desse livro do senhor, né, A Teologia Trilógica Científica, quando o senhor mostra que a transcendência é o principal fundamento da vida, né? Quer dizer, o ser humano ele é espiritual na base, né, na essência, e as pessoas têm muito interesse em saber sobre isso. E, então, é uma leitura bastante recomendada. Agora, por outro lado, todo o adoecimento, né, a doença psíquica, física e a social, elas vêm inicialmente da alma, né? Quer dizer, qualquer perturbação física é um resultado da conduta espiritual doentia, quer dizer, essa parte dos sentimentos ruins, né, a raiva, a maldade, a filosofia egoísta, egocêntrica que se tem, de não se dar importância a construir o que é importante, né, de se ficar muito no egoísmo. Então, a importância de cuidar da vida psíquica do ser humano, né, como base de tudo que se constrói. Então, se a sociedade cuida da matéria, quer dizer, do físico, então descuida justamente da parte psicológica. Sim. Se a pessoa vai num processo de psicoterapia, que fazem aí em geral, a pessoa aprende a cuidar mais da parte física, a cuidar mais, por exemplo, do que pode ter, dos valores que pode receber da vida, e não de ser alguma coisa, de ser assim, uma pessoa de valor para a existência. Então, se você notar, né, Selma, o ser humano, diante da sociedade, ele quer retirar o que ele pode de benefício para ele. E não cuidar dessa sociedade, do mundo, né, do globo que nós vivemos, né, dessa bola que é mínima, né, no tamanho em relação ao próprio Sol. Diz que a Terra, se colocada assim no Sol, ela vai ser do tamanho de uma grão de areia, né? Então, é algo, assim, muito impressionante. Outro dia, o senhor estava dizendo, Dr. Kepp, que definitivamente, para o mundo poder continuar existindo, o ser humano, primeiro, precisa aprender a conviver com os outros, a tolerar o próximo. E, segundo, não é tolerar fazendo pacto. Tem que ajudar a corrigir o outro ser humano nos erros que ele tem. Então, essa frase que o senhor usou me deixou pensando, acho que uma semana, a respeito da complexidade do que é isso. O ser humano precisa aprender a tolerar e a conviver com outro ser humano. E a corrigir os erros do próximo. Se uma sociedade, por exemplo, tem tantos ladrões, criminosos, etc., é sinal que a sociedade está bastante doente, né? Que o ser humano deveria viver numa sociedade justa, numa sociedade assim boa, sã. E se a sociedade não está assim, é porque tem um defeito grave na questão das leis, né? Na questão da estrutura social. E o doutor Geraldo, que veio da Colômbia, né? O que o doutor Geraldo acha dessa questão toda? Sim, doutor Kepp, estava lembrando agora aquele livro do senhor que fala a origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. E como todos os problemas atuais nascem da psicopatologia das pessoas, do desequilíbrio das pessoas. Então, nós mesmos estamos criando uma sociedade doentia. E estava lembrando, quando o senhor estava falando, como a sociedade atual cria empresas escravizantes que não pagam o suficiente às pessoas. Então, as pessoas ficam permanentemente estressadas e sofrem de úlceras, de prisão de ventre, de infartes, usam drogas. E tudo isso são consequências de uma sociedade doentia. E essa sociedade doentia, à vez, é uma consequência da psicopatologia dos indivíduos. O senhor, sendo médico, né, doutor Geraldo, essa questão, por exemplo, da medicina, internacionalmente, em todos os países, terem a ideia de que a doença vem de fora, de bactérias, né? Exatamente, doutor Kepp. Isso é uma doença terrível, né? É um dos legados nefastos de Pasteur. Desde finales do século XIX, toda a medicina, a sociedade toda e a mídia aceita que as pessoas adoecem porque somos atacados por bactérias, vírus, parasitas, fungos que chegam de fora. Porém, a verdadeira doença, como o senhor explicou, desde 1967, as doenças nascem de nosso interior, de nossa psicopatologia, que cria um terreno interno propício para criar bactérias ele mesmo e para criar todas as doenças. Isso Jesus Cristo já falou. Se ele é, por exemplo, Deus, como nós acreditamos e os cristãos acreditam, por que que não acredita também que as doenças vêm do interior do ser humano e não de fora? Nós temos outro médico aqui, doutor Ademar. O que que doutor Ademar vê nessa questão toda? Então, doutor, que é, com relação ao poder econômico, que eu poderia complementar, que eles criaram um sistema desequilibrado, que cria um desequilíbrio no ser humano e ainda propicia o lucro para eles, porque quando a pessoa fica doente, automaticamente cai num sistema médico que usa muitos remédios e vai trazer um lucro enorme. Então, se tornou um ciclo vicioso. Então, se não chegar na questão interna da própria arrogância, da teomania, da inveja, não só a nível individual como social, a tendência é piorar. E o nosso jornalista Ortiz de Camargo Neto, como é que o senhor vê essa questão social? Olha, doutor Kep, eu trabalhei num grande jornal aqui em São Paulo, né? E o que mais me chamou a atenção foi o grande pacto que existe das empresas jornalísticas com o poder econômico e a medicina invertida. Então lá tinha um médico que ele sempre, tudo que era levado de medicina alternativa, perguntava para ele. Ele dizia, isso não vale nada, só a medicina antiga. Então essa questão, doutor, que até a mídia, ela é um dos três pilares assim, da destruição, né? Os três pilares da mentira. Da mentira. Mídia, eu acho que a medicina e o direito. E a política? A política nem precisa falar, né? A física também. Acho que aí está cheio de pilares, né? E a Marcinha, a senhora tem medo de falar da odontologia, né? Os odontólogos não querem que fale. Se ela começa a falar um pouco aí, o conselho vai por cima dela. Não fala, não pode falar, não pode falar. Então, mas eu e a Heloísa, nós desenvolvemos um trabalho mais de conservação, né, dos dentes naturais. E tem várias técnicas que a gente usa, inclusive até para corrigir problemas estéticos, que não fica desgastando os dentes, sabe? Não fica destruindo. Então, nós temos, assim, nos nossos livros Odontologia Trilógica, muita explicação até para os próprios dentistas conhecerem mais sobre isso, né? É, a senhora precisa difundir esse livro, falar também nas televisões, no rádio. Eles não deixam, né? É. E a Luciara? A Luciara é pedagoga. Que ideia tem a Luciara de toda essa confusão que nós vivemos? Olha, doutor Kep, eu estava vendo uma revista francesa, do Le Monde Diplomatique, que fala que plus d'intelligence pour tuer plus. Quer dizer, mais inteligência para matar mais. É um francês bonito. Pois é. Então, aí a gente nota que o século XX, eles falam que foram 100 anos de guerra, 140 conflitos com duas guerras mundiais. Só nas duas guerras mataram mais de 60 milhões de pessoas. Então, quer dizer, 100 anos e a inteligência toda para matar muita gente. Então, quer dizer, a civilização não deu certo, né, com a proposta até agora. E a parte da educação nisso tudo, a educação também não funcionou. Ela não criou assim, possibilidades, não tratou dessa questão para ajudar a sociedade. Então eu vejo no trabalho do senhor um trabalho de muita esperança. E no seu trabalho também. Mas temos que parar, isso, porque tem 36 minutos. O endereço para o pessoal que está nos ouvindo, se vocês querem saber mais a respeito da ciência trilógica, que unifica ciência, filosofia e teologia, é www.trilogia.ws, não é org, não é com, é ws, trilogia.ws, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Telefone 3032-3616, 3032-3616. Procurem-se informar dos nossos cursos de trilogia, que estão agora recomeçando com toda a intensidade neste ano de 2011. Até a próxima semana.